4060, comandou 90. Azul 4060, essa identificação pela chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Chegada Mari, descendo para 060, confirma. Afirmativo, 060, azul 4060. Confirma, Mari, 060. Tango Charlie, reposta de pouso, baixada travada. Já passou e travou, Charlie. Fala, Bá Charlie, Tango Charlie, autorizado o pouso, pista no zero, vento 1 no zero graus, 1, 2 nós. Pouso autorizado, Charlie, Tango Charlie. Só para girar a base da Rona 7. A Tango Whisky Zulu chame na final 3 milhas da pista no 7. Chama lá na final 3 milhas. Ô Salvador, muito bom dia. O Azul 4207 da frente da Novembro, autorização 360 para o Rio de Janeiro, o Santos Dumont. 5 milhas, sudoeste de Salvador, chame Léo, frequência 120, destino 1. 201, obrigado, até o retorno. Sabemos que o voo número 2 para pouso, tá? O número 1 para pouso é o Fênon, já está 1 no milhas da final. Será que o Fabio Alvarado vai se ajustar para prosseguir com o número 2, positivo? Afirmativo. Controle Salvador, Web 6740, informação November, passou 230 170. Objeto 6740, autorizado chegada Mari, desça para o nível de voo 070. 070, Mari, 6740. O Golfeco Golf para prosseguir na descida. Confirme para o controle. Golfeco Golf para prosseguir na descida. Para 4013. Golf é Golf, desça via para 2000, KNH 103. Certo. Olimpo 72, chame Tango 105, Tango 18. Debativo, chamará Tango 105, Tango 18, 72. Da 10 após a primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda direto bridge, frequência do controle em 119.35, aciona 5537. Ciente, está autorizado 360, decola da 10, primeira curva à direita, sai na Tael, Leda Bridge, Upper Zulu 10, Esmap, Lusso e Barbacena, 1935 ao controle, 5537 ao transporte. Protejamento correto, portão 01, chama pronto, Azul 4207. Vai chamar, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, gol 1777, da 100 de Novembro, autorização posto seguro 320. 320 já aprovado, só um minuto para cópia, gol 1777. Obrigado. 050, azul 4060. Webjet 6740, deixa para o nível de voo 060. 060, 6740. Ataque da aviação geral, senhor. Gente, prossegue o táxi em frente, cruza a taxiway Alfa, ingressa na Kilo até o pátio 3, atento ao balizador. Charlie Tango Charlie. Ingressa na. Cruza a Alfa, ingressa na Kilo e. No, até o pátio 3, o Charlie Tango Charlie. Afirmo, pátio 3, atento ao balizador. Tá em piso com o balizador, o Charlie Tango Charlie. 1777, cópia. Por favor. Autorizado. autorizado, porto seguro, nível 320. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, Leda, após Leda, Bidev, frequência do controle 119.35, aciona 5517. Autorizado 320, porto seguro, decola 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, após Bidev, 119.35, 5517. Gol no 777. Correto, 5517, chama pronto no portão 05, gol 1-777. Chama nada. Alô, Salvador. Bom dia, Eltan. 3191, ciente da informação, novembro, autorização, nível de voo 340, Galeão, na escuta para cópia. Então, 3191, bom dia, Galeão, tenho 38 já aprovado, solicita 34. Não, copio 38. Ciente, então 3191, autorizado, Galeão, nível 380, via rota conforme o plano de voo, upes 10 até o SMAP. Após direto Lúvito, direto Barbacena, decolagem da pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, Leda, após Leda, direto Bridge, frequência do controle 119.35, aciona 5527. Ciente autorizado 380 para o Galeão, via rota do Planner, após o 1-0 até SMAP, após Lúvito. Após Lúvito, Barbacena, decola da 1-0, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Bridge, 1935 no controle, 5527 no transponder 3196 na posição 06. Então, 3191, no correto, plantão minha dúvida, chama pronto, push back, funcionamento. Chamada pronto, 3191. Cada parcial para o corte. Controle Salvador, controle Salvador, é o Fênix 59. Prossiga Fênix 59. Fênix 59 está a 55 milhas na radial 191. Ciente da informação November. Fênix 59 está presente, voe Mari, autorização chegada Mari. Mantendo nível de voo 060. Ciente, chegada Mari. Vai passar Itape, atingindo o 50, o azul 4060. Azul 4060, após Itape, lista para 2 mil pés, o QNH 1013, autorizado a final e LS, reporte estabilizado. E 2 mil pés, chamará estabilizado, estou observando o TQS, um tráfego lá em cima da cidade a 2 mil pés. Feco Golf no localizador. Tá bom, meu Golf, Feco Golf. Complexão ELS, chama torre em 1 no noito decimal meia. 118 meia, obrigado. Prossiga Fênix 59. Golf, mantenha. Continue a aproximação. Depois tem que deixar de travado. Escuta, tá chato, travado. Mantenha nível de... Mantenha 5 mil pés. Penegão 013. Pois é, de confirmar? Papá Romeo Golf, Eco Golf. Confirme se vai pousar na pista 017. Ah, poderia a mais curtinha aí? Possível nível 340 Guarulhos? Gente, Guarulhos, tem o 36 já aprovado, solicita o 34? 360, pode ser. Autorizado Guarulhos, o nível é o 360, via rota do plano de voo, Upzulu 21, Trive, direto Poços de Caldas. Decolagem da pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa. A frequência do controle 1 no 9.35, aciona 5540. Guarulhos 360, rota do plano, Upzulu 21 até Trive, depois direto Poços. Conta 10, curva direita, saída Arbor, Elefa. 1935, controle, 5540, transponder, gol 270. Correto, 5540, chama pronto no portão 04, gol no 270. Vai chamar. No 02, autorizado, chama pronto para o táxi. Acionamento, gate 1, azul 4207. Gente, é o número 2 no setor aguardando. Azul 4207, o Airbus da sua esquerda já solicitou o puxo. Aguardando. Objeto 6740, prossiga descida para o 3000 pés do QNH 1013. 3000 no 013. Controle Salvador, muito bom dia, Oscar Papai Juliette. Papai Gosto, Papai Juliette, a sua identificação, autorizada de chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Desça para 6000 pés do QNH 1013. A sua modulação foi muito ruim, você poderia repetir, por favor? Desça para 6000 pés, o QNH 1013, Oscar, Papai Juliette. 6000 com 1013, Papai Juliette, obrigado. Passando duro, estabilizado, avistando, azul 4060. Azul 4060, complete a sinal LS, chame torre em 1 no 8.6. 18.6, bom dia. Web Jet 6740, você precisa para 2000 pés do QNH padrão, reporte estabilizado. 2000 autorizado procedimento, 6740. Controle Oscar, Papa Juliano, estou informando ao fim dessa primeira chamada agora, o trânsito da 57 milhas. Devido, nós perdemos a base com o centro vestido, ok? Papatão Gosto, Papai Juliette, se for autorizado, descida para 6000 pés com QNH 1013. Imagina, vamos continuar na descida, obrigado. Ponte cruzando marcado externo. Chamarado externo. Bom dia, confirme o pátio de destino. Gaidamata. Gente, autorizado curvar à direita, ingressa na Alfa e reporta para o ingresso na Taxi 6 Juliette. O Golf é com o Golf. Livre pouso, 4060. Bom Salvador, TAM 3895 para o táxi. 175 a bordo, 4 horas e 10, alterna Galeão. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 013, TAM 3895, bom voo. 3895, autorizado direita, Índia, Alfa, ponto de espera 186, 10013, muito obrigado, 3895. Papa Romeo Golf e Eco Golf, autorizado ingresso Juliette, vai contornar o pátio principal e reportar na Taxiway Lima, Golf e Eco Golf. O Azul 4207 coordena com a equipe de pátio após a liberação do setor pelo R2 da TAM, iniciando 01 e chama pronto para o táxi. Gente, o Azul 4207. Salvador, Web 6740, 10 milhas, estabilizado na final, baixado e travado. Webjet 6740, continue aproximação, reporte passando o marcador externo. Ciente. No solo 55, e vi pista pela direita, solo 121, decimal 9. 219. Web 6740, marcador externo, baixado e travado. Webjet 6740, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 129. Autorizado pouso na 10, 6740. Nível de voo 070. 070 na Amassa, na Navegante. Azul 4060, livrou via Fox. Azul 4060, ciente, autorizado táxi via Alfa, reporta para ingresso táxi Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso na táxi Juliette, azul 4060. Então, meu Golf e Eco Golf, autorizado curva à direita, ingressa na Mike e reporta no ponto de espera da Quebec. O Golf e Eco Golf. Não, 3895, está visual com o tráfego nacional? Afirma, está 3895. 3895, após o pouso do Boeing 633 do Webjet, autorizado alinhar e manter. Após o Webjet, manter 3895. O Mike Eco Delta tá lhe chamando aí. Duna para 2000 pés, o Papa Juliano. Vou falar consigo aí. Ok, não tá saindo aqui na funinha da gente aqui não. Deve tá só saindo no rádio do pessoal aí embaixo. O Mike Eco Delta na escuta do Sol Salvador? Mike Eco Delta, se estiver entrando em contato com o Solo Salvador, faça um cheque no rádio em transmissão inteligível, ok? Estou recebendo só a portadora. Ele está no pátio 4, está pedindo aí autorização aí. Eu acho que é a localização. Depende da bateria. Então, para falar, ele quer acionar os motores para ter o gerador para falar direitinho com vocês aí. Ok, ciente. O Mike Eco Delta, se tiver na escuta do Sol Salvador, faz o direcionamento para o carregamento das baterias. Positivo. O Golf Eco Golf autorizado ingresso e táxi via pista até a bata. Reporta livrando a pista. O Golf Eco Golf. para ingresso no Juliette, azul 4060. 4060, Juliette até o portão 08. Tá, o 08, azul 4060. 2-2-0. Alô, azul 4207, 109 no PLB, no 09, 3 horas e 7, autonomia até na Campinas, pro táxi. Autorizado direita, Índio Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre 118 decimal 6, o ajuste 10 no 3, o azul 4207, bom voo. Direita, ponto de espera da 10, chama a torre 118B, só corrigindo o PLD é 104, tá? 104. Solo 6740 da Web na Alfa. 6740, táxi via Alfa e Juliette até o portão 02. 02 via Juliette, 6740. Até o perfil da Está, Mari, TAP, Duna, número 3, para aproximação, Fênix 59. Bom dia, Salvador para Grupo Zulu, 500 pés, confirme o destino. É, o destino é operação para Grupo Zulu, Cia. Está quase 3 por 3 a bordo, vai manter 500 pés, a nossa cota do nosso programa. Já confirmando, vai pousar no Serra Novembro, na final da 17? Não, negativo. Eu estou no parque 3, quero decolar, está com indicação para Grupo Zulu Costa Azul. Um abraço. Diga! Parque 3 aguardando o corte, só um minuto, vou me escobrar. Tá bom. Fólogo 270, ponte 4, por espectramento. O Golf é com o Golf ciente da liberação da pista no 7. Pista no som? Porta lá, azul. Chama táxi, 1270. Vai chamar. Solo gol no 777, no 5, para congestionamento. Autorizado no 5, chama táxi, gol no 777. Chama táxi, 777. Mike Eco Delta, faça o cheque no rádio, transmissão inteligível, ok? Se puder trocar o equipamento aí, a gente agradece aqui, a transmissão está saindo inteligível. 060, autorizado chegar da Mari. 60 da Mari, 28. Golf, não escuta? Golf, não escuta? Inteligível. Eco Golf, não escuta da torre? E seria a última interseção à esquerda, aí próximo, na lateral da cabeceira 17. Acredito que o senhor tenha ingressado aí no pátio 4. Para prossiga. Bom, 3, Salvador, boa tarde, 3, 8, 9, 5. São 389, tem um contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL. Saída da EL para o 349. Solo, o Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo. Carro 43, Costa Coca. Gente, só um minutinho. Já decolado contigo. Azul 4207, autorizado a decolar, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 12 nós. Autorizado 4207, vai iniciar. Papa Juliette vai estabilizar. Complete sinal, Sam Torre 1 no 8 decimal 6, papatão, gosto que é papai de leve. Olha, 108. Pro Açu, o vento, olha só, o controle 1 no 9 decimal 35, aciona 0165 no transponder, o Rui Oscar Bravo. O pessoal decola no pátio 3 pro Açu, vai manter 500 pés, Costa Azul, pátio 3 a bordo, vai chamar controle 19.35, 1086, código 0165, Rui Oscar Bravo. Cotejamento correto, livre acionar e chama pronto, quando pronto para a decolagem, Romeu Oscar Bravo. Rafa, Bravo. Papapá, mãe, quer que o Delta na escuta do solo? Foto 207, decolou 03, chama controle 119, atual 35. 1935, ataque. Mike Eco Delta, entra em contato com 121, decimal 1. Oscar Papa Juliano passou externo, tem a pista vista. Salvador, boa tarde, azul 4207. Autorizado no leste, aporte estabilizado. Passo 2 horas e 45 de autonomia da antena do Confins. O Golo 777 autorizado táxi, vai seguir o Boeing da companhia, com o número 2, ponto de espera 186, via Índia e Alfa, 1013 no ajuste. Índia Alfa, seguindo o Boeing da companhia, número 2, 1013, ponto 777, tá bom. Azul 4207, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. Da El 360. 207. O 06 está pronto para pushback e acionamento. Quem era o nome de promoção? Está 3191, pronto para push e acionamento. 06. Meia dúzia autorizada, chama pronto para o táxi. 3191. Para pronto para o táxi. Descendo para 3010, N59. Folgo 1270 para o táxi POP 144, autonomia 3h30 e alterno galeão. Salvador, Papa Romeu, Marco Cabral. 1270, autorizado táxi direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1013, bom voo. Direita, Índia Alfa, ponto de espera 186. Obrigado, bom serviço, 270. Romeu, Romeu, acho que é bravo, só aluno 219. Romeu, acho que é bravo na escuta, solo? Romeu, acho que é bravo na escuta, já acionado? Já acionado, senhor, pode cortar. 8 decimal 6, trip 5220. 5220. Agora sim, confirmando 03 a bordo, passe a frequência da torre 18.6, reportando pronto para a decolagem no pátio 3. Romeu, Oscar Bravo, bom voo. Bravo. Reporte estabilizado. Sim, estabilizado, sinal ILS, reportamento estabilizado. Tomado. Beleza. Estação 9911, no Fortaleza, no 310, aguarda a corte no pátio 3. 310, aguardando o total. O meu acho brava, aguarde. Aguarda. Voo 270, ponte perto. Desça para nível de voo 050. Após o TAP, autorizado 2000 pés, que negar no 0 no 3, autorizado sinal LS, sinal ILS, reporte estabilizado. Para 5000, após o TAP, autorizado 2000 com 1013, autorizado LS, reporte estabilizado, 5728. 0 no 3, aguarde autorização para pouso. 5220. Gol 270, ponte espera da 1-0. Gol 270, mantém a posição, aguarde autorização para ingresso na pista. Mantém. 3-3-2-5-3-8-9. Tá 9911 no copy.